você está na sintonia. ZYH 604 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Começa agora, na Rádio Educadora Jaguaribana, o programa Jornal da Educadora. Jornal da Educadora. Apresentação, Richard Leitão. Richard Leitão. Olá, boa tarde, Limoeiro do Norte, boa tarde, meu Vale do Jaguaribe. Um boa tarde a você sintonizando a nossa rádio e a nossa TV Educadora. Muito obrigado pela sua audiência, por sua preferência e sintonia. Estamos iniciando o seu Jornal da Educadora, trazendo os principais acontecimentos, a notícia precisa do jeito que ela acontece. Aqui você vai ficar muito bem informado, aqui você tem voz e vez e você participa, aqui você exerce verdadeiramente a sua cidadania, opinando, reclamando, denunciando, elogiando, agradecendo, participe com a gente. Às 12 horas e 25 minutos, digo melhor, às 12 horas e 5 minutos, estamos iniciando o seu Jornal da Educadora, hoje, dia 8 de maio de 2021. Richard, trazendo toda uma equipe de trabalho comprometida, competente, que se prepara para oferecer o melhor. Richard Leitão na apresentação e produção, trabalhos técnicos de José Maia, no marketing digital Gildenberg Malagueta, Célio Monteiro, na produção e edição de conteúdos, José Marcos Maurício, na direção administrativa, Dona Norma, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno, na direção geral, e Adelma Aquino, superintendente do grupo, educadora do grupo Adelma Aquino de comunicação. Eu quero, nesse momento, agradecer a você que já está com a gente. E quero anunciar que o programa de hoje, como todos os sábados, um programa de entrevistas durante a semana, nós temos a participação também dos nossos correspondentes espalhados por todo o Vale do Jaguaribe, pelo estado do Ceará, informações nacionais, estaduais, regionais e locais. E hoje eu quero anunciar para o Vale uma importante entrevista com o deputado federal e hoje secretário de Estado de Gestão e Planejamento, Dr. Mauro Filho. Nós vamos conversar com ele sobre vários assuntos. Gisleudo, nós vamos conversar com ele sobre vários assuntos aqui no Jornal da Educadora de hoje. Assuntos sobre o Hospital Regional de Limoeiro, do Vale do Jaguaribe. Será que Mauro Filho vai ser candidato ao governo do estado? Sobre assuntos também no que diz respeito às suas competências, às suas ações na Câmara Federal. Sobre o Vale do Jaguaribe. Nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes. Nesse momento eu quero também anunciar que daqui a pouco, depois da entrevista do Mauro Filho, eu vou ter a participação de Dr. Júnior Biapina. Dr. Júnior Biapina, secretário de Saúde, e o auditor também da Secretaria de Saúde do município de Limoeiro, que vem falar sobre vacinação. Nós vamos falar sobre vacinação hoje, conversando com o Robson Rafael e o Dr. Júnior Biapina. Então, daqui a pouquinho, eu peço a sua atenção sobre a vacinação, sobre essa terceira fase, quem vai estar incluído, como é o passo a passo. Então, vocês aguardem que daqui a pouco. Mas quem está com a gente para participar é o doidinho da NET. Já já o Dr. Mauro Filho participa com a gente. Já já o Dr. Mauro Filho vai conversar com a gente sobre vários assuntos para o Vale do Jaguaribe. Mas o doidinho da NET está com a gente. O Gisleudo Araújo está circulando a cidade. Boa tarde, Gisleudo. Boa tarde, Richard Leitão. Boa tarde a todos que nos acompanham através do rádio. Boa tarde aos limoeirenses, ao Vale do Jaguaribe, que acompanha a essa equipe maravilhosa, que é a equipe da Rádio TV Educadora Jaguaribana, Richard Leitão. É verdade, Gisleudo, doidinho da NET. Rapaz, Gisleudo, quero te parabenizar. O resumão da Educadora tá um show. Audiência no rádio, audiência nas redes sociais, audiência é por onde passa, é o povo comentando e você se destacando. Você hoje é a referência no resumão e tem feito um trabalho realmente muito bom. E é audiência total. Parabéns. Quem quiser acompanhar, quem não acompanhou todas as informações durante o dia, quem quiser acompanhar mais informações, é só sintonizar. Isso, é só sintonizar no resumão do dia com o doidinho da NET na Educadora. É bem, Chato, nós estamos aqui nesse momento, cara, muito importante trazer as informações. Chegou mais vacina para Limoeiro do Norte, a gente esteve no estádio Bandeirão. Nós estamos aqui nesse momento na coordenadoria, né, na 10ª Coordenadoria Regional de Saúde aqui de Limoeiro do Norte. Estão aqui as vacinas que chegaram há poucos instantes e a gente acompanhou esse momento dessa chegada da vacina em Limoeiro do Norte. Também estivemos há poucos instantes ali no centro de Limoeiro do Norte, ali no mercado da fruta, no mercado da carne, conversando, né, vendo a movimentação hoje e amanhã, né, Dia das Mães. Aqui já de antemão já quero parabenizar a todas as mães que nos acompanham e que nos acompanham também através das redes sociais, né, Richard? É verdade, com certeza, meu querido. Já já nós vamos parabenizar todas as mães. E Gisleudo, daqui a pouquinho, rapaz, eu estou vendo um vídeo da barragem. Que coisa linda está a barragem das Pedrinhas. Que coisa linda. E eu tenho uma notícia de um homicídio que aconteceu na cidade de Russas, em Malhadinha, uma vítima do sexo feminino. Já já nós vamos trazer essa informação de um homicídio no Vale do Jaguaribe. Mas nós vamos, nesse momento, meu querido Gisleudo, trazer o momento, a chegada das vacinas, é isso? Isso, a gente esteve lá no estádio Bandeirão, acompanhando toda a movimentação, o helicóptero pousando e trazendo mais vacina para Limoeiro do Norte. O Célio vai aprontar aí o vídeo para que vocês acompanhem as informações em tempo real aqui. O diferente é que você fica muito bem informado e as informações chegam a todo momento, né, Richard? É verdade. Estamos esperando aí para a gente ver já o vídeo da chegada, né, e que venha muito mais vacina para Limoeiro do Norte, para o Vale do Jaguaribe, a gente fica imune e, se Deus quiser, que essa pandemia passe, né, Richard Leitão? É verdade, meu querido, toda certeza, se Deus quiser. E vamos aqui, hoje o Dr. Júnior Biapina vai falar sobre vacinas. Vai conversar com a gente depois da entrevista do Mauro Filho. Mas nesse momento nós vamos ouvir o Gisleudo diretamente lá do estádio Bandeirão, com mais uma remessa de vacina. Limoeiro se prepara para uma terceira fase. Vamos ouvir, meu querido O Girleudo, pode mandar. Olá a vocês que nos acompanham, Limoeiro do Norte, a região do Vale do Jaguaribe. Está chegando nesse momento aqui, olha, mais vacina para Limoeiro. Vamos aqui mostrar ao vivo para vocês que nos acompanham. Estamos mostrando aqui, nesse momento, mais vacina para Limoeiro do Norte. Abraçar Limoeiro, a região do Vale do Jaguaribe. Estamos chegando aqui ao vivo, nesse momento. Estamos levando as informações, né? Vocês vão compartilhando, vão comentando a chegada de mais vacina aqui para Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Vocês vão comentando. E claro, essas informações aqui você encontra na página O Doidinho da NET, levando essas informações a vocês que nos acompanham. Estamos ao vivo na chegada de mais vacina aqui para Limoeiro do Norte. Estamos aqui diretamente do Bandeirão. Você vai acompanhando. O helicóptero acabou de pousar. Graças a Deus, né? Chegando mais vacina para Limoeiro do Norte. A gente vai acompanhar aqui, né, a entrega dessas vacinas. Está aqui o secretário de saúde do município, Dr. Júnior Ibiapina. A gente vai acompanhar aqui também a movimentação da Polícia Militar do Estado do Ceará, que faz um belíssimo trabalho. E nesse momento, hoje, né, dia 8 de maio de 2021, estamos ao vivo trazendo essas informações, mais chegada de vacina aqui para Limoeiro do Norte. Estamos aqui acompanhando, você vai comentando, vai compartilhando, né, para que essas informações cheguem a mais pessoas. Nesse momento, o helicóptero pousou aqui no estádio Bandeirão. A gente vai acompanhar aqui o momento que vai ser entregue as vacinas, né, que chegou nesse momento para Limoeiro do Norte. Vamos acompanhando. Muito importante a chegada de mais vacina para o nosso município. E a gente está acompanhando aqui toda a movimentação. E lembrando, Girleudo, lembrando, meu querido Girleudo, que nós vamos também falar hoje com o Dr. Júnior Ibiapina. Quero te parabenizar pela matéria. Você foi até o estádio Bandeirão. É muito importante esse registro, onde o início da terceira fase, Girleudo, vai começar aqui no estádio Bandeirão, aqui em Limoeiro, a partir dessa vacinação. O Dr. Júnior vai conversar com a gente. E nós vamos saber quando é que se inicia, quem será vacinado, Girleudo. Nós vamos saber, meu querido Girleudo, como será a logística, locais e agendamento para a terceira fase, né? Panorama também da vacinação contra a Covid do município, como é que está essa realidade? Já já o Dr. Júlio Ibiapina vai conversar com a gente. Momento, pois não, Girleudo. Com mais vacina aqui, agradecer a Polícia Militar, ao governo do estado do Ceará. E a gente está acompanhando aqui. Abraçar os internautas que estão sempre ligadinhos, levando essas informações. Né? E está o secretário de saúde do município, Dr. Júlio Ibiapina. A equipe da secretaria é importante. É verdade. Está importante um momento muito... A movimentação a gente está acompanhando aqui. Você acompanha... Olha a Clauderlândia. O Doidinho da NET. Também acompanhando. Levando sempre as informações em tempo real para vocês que nos acompanham. A gente vai girar aqui para mostrar, né? Pronto. Beleza. E a gente está aqui... mostrando aqui a chegada de mais vacina para Limoeiro do Norte, equipe Rádio TV Educadora Jaguaribana, sempre de perto também trazendo informações nesse momento para vocês que nos acompanham. A gente está ao vivo. Pronto. Girleudo, enquanto vai rodando o vídeo, bota... Eu não sei se ele conversou com o Dr. Júnior Ibiapina, né? Nós vamos ouvir também o Girleudo conversando, né, com o Dr. Júnior Ibiapina. A gente está ao vivo. Nesse momento, diretamente do estádio Bandeirão, Doidinho da NET, acompanhando a chegada, trazendo o momento militar, que acompanhou a chegada de vacinas. E a gente está aqui acompanhando, né, a entrega das vacinas. Sim. Vamos já daqui a pouco conversar com o secretário. Sim, pode ficar à vontade, saber. Viu, Gerleudo? Pode ficar à vontade, porque é muito importante. Daqui a pouco o doutor Júnior Biapina vai estar ao vivo aqui. Acompanhar o registro, né? Mas é importante a gente registrar. O trabalho da Polícia Militar do Estado do Ceará. Sim. Nós estamos... Né? E está chegando ao vivo vacina aqui, para todo instante, o Vale, né, do Jaguaribe. Chega mais vacina para Limoeiro do Norte. E daí sai para outros aqui. Municípios também. Acompanhar aqui. Do Vale do Jaguaribe. O Gerleudo vai já conversar com o doutor Júnior Biapina. Lembrando que daqui a pouco o deputado Mauro Filho vai vivo, conversar, né, com a gente, secretário de Estado e Planejamento. Olha, vacina chegando ali em Limoeiro do Norte, e aqui o Doidinho da NET levando essas informações para vocês que nos acompanham. E a gente está levando aqui informações. Vamos tentar aqui conversar com o próprio secretário. E a gente está ao vivo. Você vai compartilhando aqui na página, você fica muito bem informado. Está ao vivo aqui para vocês. Momento, secretário de Saúde do município de Limoeiro do Norte. A gente está acompanhando a movimentação, né, da chegada de mais vacina. Já pode conversar com o secretário, né, Gisele? Ao vivo. Doutor Júnior, dá uma palavrinha com a gente bem rapidinho. Pronto. Doutor Júnior, quantas vacinas chegaram agora nesse momento em Limoeiro? Gisele, hoje nós recebemos 680 doses da vacina AstraZeneca e também da Coronavac. Estamos recebendo a segunda dose para aplicar nos idosos acima de 75 anos, no total de 520. Recebemos também 10 doses para as forças de segurança e salvamento. E também a primeira dose para a terceira fase, aí, que é das comorbidades, 140 doses. E também estamos recebendo a segunda dose de Coronavac para as pessoas da faixa etária de 60 a 64 anos, no total de 110. Ao total, 680 doses, Gerleudo. Obrigado. Conversamos aqui com o doutor Júnior, né, secretário de Saúde do município de Limoeiro do Norte, onde, nesse momento, o helicóptero vai levar a vacina para outros municípios. Graças a Deus, né, que Deus abençoe. E a gente está acompanhando aqui que daqui a pouco a aeronave vai partir para outros municípios, muito importante. Aqui a gente está acompanhando. A gente conversou rapidamente com o secretário de Saúde do município de Limoeiro do Norte, doutor Júnior, falando da chegada de mais vacina para Limoeiro do Norte. Agradecer aqui a equipe. E vamos acompanhar aqui nesse momento. O helicóptero vai decolar para outros municípios, né? E a gente está aqui ao vivo. Muito bem, para vocês, Gerleudo, que nos acompanham. Volta o Gerleudo com a gente. Gerleudo, mais de 600 doses chegando. Inclusive, você já deu uma prévia, onde daqui a pouco nós vamos conversar com o doutor Júnior Biapina e falar também sobre esse assunto, né? Então, é motivo de comemorar para o Vale do Jaguaribe, Gerleudo. Isso, são dois momentos muito importantes, a chegada da vacina, e a gente está sempre aqui interagindo, trazendo as informações dentro da programação da Rádio Educadora Jaguaribana, e é importante você ficar bem informado. Vai ter hoje também uma entrevista, convido aos internautas, você que está no rádio, aumenta o volume, né? Uma entrevista muito importante com ele, que já fez muito pelo estado do Ceará e continua fazendo, que é o deputado Mauro Filho, deputado federal, e a gente vai acompanhar, né, essa entrevista, e também a entrevista muito importante com o secretário de Saúde aqui do município. Por isso que eu sempre digo, quer ficar atenado e informado? Fica aqui no timão da Educadora. Vamos circular a cidade, Richard Leitão. A qualquer momento, a gente volta com informação em tempo real para vocês que acompanham. Um grande abraço, Richard Leitão. Valeu, meu querido Gerleudo Araújo. Muito obrigado, doidinho da NET. Já já ele vai estar voltando, circulando a cidade, sempre com informações. Olha, dentro de instantes nós vamos iniciar

Nós estamos de volta nesse momento depois do nosso intervalo comercial. Estamos aguardando apenas o deputado federal Mauro Filho se posicionar e participar com a gente. Estamos aguardando somente ele acessar para que a gente possa iniciar a nossa entrevista. Logo depois eu vou conversar com o Dr. Juni Biapina, aqui no Jornal da Educadora. O Dr. Juni Biapina vai falar sobre vários assuntos importantes aqui hoje no jornal, sobre a vacinação para o município de Limoeiro. Dentro de instantes, eu estou só aguardando a entrevista e a participação do nosso secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Mauro Filho. Dentro de instantes, a gente vai trazer essa importante entrevista. E falando, Richard, quais são os assuntos que você vai conversar com o Mauro Filho? Nós vamos falar com o Mauro Filho sobre o próprio hospital regional. E eu quero aproveitar, Célio Monteiro, para fazer um comentário sobre o hospital regional Vale do Jaguaribe. Ele vai falar sobre esse assunto? Ele vai falar sobre esse assunto? Vai. Mas vamos conversar também sobre a situação econômica do estado do Ceará pós-lockdown, pós-pandemia, sobre candidatura ao governo do estado do Ceará. Essa situação que envolve PDT, PT, Camilo, Lula, Ciro, quais os projetos que o governo do estado, que o deputado, enquanto secretário de, enquanto deputado federal, apresentou na Câmara. Então, nós vamos falar sobre esses assuntos e outros mais aqui. Eu já tenho aqui a participação de prefeitos, o ex-prefeito Bessa, conversando com o Mauro Filho, o ex-prefeito Adelmo Aquino, a vice-prefeita Karine Aquino. Nós temos daqui a pouco para conversar com o Mauro Filho, presidentes de câmaras municipais da região jaguaribana. Nós vamos conversar com vice-prefeitos que vão também participar. Então, daqui a pouquinho, a gente vai falar com o Mauro Filho sobre esse assunto. E ele vai conversar com a gente especialmente sobre essa situação do hospital, como é o passo a passo, o planejamento. É o momento da gente se atentar aqui no Vale do Jaguaribe. E eu queria aproveitar para comentar sobre esse assunto e para falar sobre esse assunto do Hospital Regional de Limoeiro. Não, Hospital Regional Vale do Jaguaribe, não é de Limoeiro, é do Vale do Jaguaribe. É para servir ao Vale e ao Estado do Ceará. É situado nas terras de Limoeiro, onde tem um eixo que compreende Morada Nova, Russas e Limoeiro, mas é um hospital para o Vale do Jaguaribe, independente da sua localização. É um grande equipamento que vai servir à nossa cidade, e à nossa região e a todas as cidades vizinhas. Agora eu estou observando que, infelizmente, está dando nojo. Tem gente que vai ficar chateado com o que eu vou falar. Mas está dando nojo, pessoal. A conquista do Hospital Regional Vale do Jaguaribe, que vai começar o seu funcionamento, não é que vai acontecer a sua... Sério, a câmera está muito baixa. Não é que vai acontecer a sua inauguração oficial. Acredito que no próximo ano isso possa acontecer. Mas o funcionamento é muita gente querendo ser o padrinho. Deputado federal, deputado estadual, presidentes de câmaras municipais, que eu quero abrir uma exceção, porque foi quem se movimentar, foram os que se movimentaram nos últimos dias, liderados pelo vereador Samuel Isidório, presidente da Câmara de Quixeré, vereador Heraldo Holanda, presidente da Câmara de Limoeiro, Marquinhos da Ana, presidente da Câmara de Morada Nova, Caio Gomes, presidente da Câmara de São João, e os demais presidentes, o Girleudo da Câmara Municipal de Russas. Então, vou abrir uma sessão porque eles fizeram uma mobilização imensa. Não somente eles, nós tivemos ultimamente os vice-prefeitos, deputados, os próprios prefeitos reivindicaram, o doutor José Maria Lucena reivindicou. O que eu estou colocando é o seguinte, é uma conquista. Se formos olhar, ontem eu fiz uma crítica, não sei como já não me xingaram nas redes sociais, já meteram fogo em mim, mas eu fiz uma crítica ao ex-prefeito Paulo Duarte no que diz respeito à gestão, mas ele também tem sua contribuição nesse momento. Ex-prefeitos como Dilmar, Adelmo Aquino também têm sua contribuição. O que eu quero aqui ressaltar é o seguinte, é uma conquista de todos que vai servir ao povo. Mas é uma conquista, acima de tudo, de uma pressão popular. Nós ouvimos nas redes sociais, aqui na Rádio Educadora, muita pressão. Cadê os prefeitos, os vereadores, presidentes de câmaras, os deputados que representam? Quantos comentários eu fiz aqui? Então, não é uma conquista da imprensa, não é uma conquista dos vereadores, presidentes, não é uma conquista ou um trabalho dos prefeitos, deputados, é uma conquista de todo o Vale do Jaguaribe. Agora, o que eu estou vendo, meu amigo, a gente fica enojado com tanta gente querendo pousar de pai da criança. É tanta gente querendo ser o pai da criança. Pessoal, todos deram a sua contribuição. Você concorda com isso, internauta? Você concorda com isso, ouvinte? Uns podem ser que deram maior contribuição, como esse movimento que aconteceu das câmaras de vereadores. Mas os prefeitos também deram a sua contribuição. Os vice-prefeitos também deram a sua contribuição. Os deputados federais e estaduais contribuíram menos, estou sendo só realista, mas deram a sua contribuição. As lideranças políticas e ex-prefeitos que já pediam, reivindicavam, deram também a sua contribuição. O povo que cobrou nas redes sociais, que cobrava da imprensa, eu via lives do governador e via a população cobrando do Vale, eu vi muitas lives. Nós cobramos, vereadores cobramos, colegas de imprensa, eu vi aqui colegas de imprensa cobrar ao vivo, colegas que têm mídias nas redes sociais cobraram ao vivo, vereadores e a população em massa, governador do Hospital do Vale. O governador ia para uma live e era o que mais a população cobrava. Reunião com os prefeitos, eu estou sabendo que a reunião com os prefeitos que aconteceram, os prefeitos cobraram também do governador. E o governador, tendo essa sensibilidade diante da sua estrutura, está fazendo agora o que merecia ser feito há dias atrás, mas chegou o momento. O que nós estamos aqui a colocar é o seguinte, pessoal, vamos acabar com essas querelas, com essas briguinhas, essas coisas de meninas brincando de boneca. A boneca é minha. Não, a boneca é dela. Não, olha, a boneca, quem quebrou foi ela. A boneca foi... parece coisa de maricas, com todo respeito às lideranças políticas do Vale. Todos vocês deram a sua contribuição. Todos os prefeitos deram a sua contribuição. Todos os vereadores e presidentes de câmaras deram a sua contribuição. Todos os deputados estaduais e federais deram, de certa forma, a sua contribuição. Mas o povo foi quem reivindicou. O povo foi quem pediu. O povo foi quem cobrou. O povo também foi para as redes sociais e fez realmente a sua cobrança oportuna ao governador do estado do Ceará. O deputado Mauro Filho, estou aguardando, chegou aí, Célio Monteiro, está com 40 minutos que eu estou aguardando o deputado Mauro Filho participar com a gente. Chegou? Está com a gente, ele está me ouvindo. Eu entendo que o deputado, já está me ouvindo, será o deputado? Olha aí, eu entendo que o deputado tem suas ocupações, então vamos colocar o deputado Célio. Olha se ele está tudo ok, se o som... Eu quero agradecer também ao Hernandes Carneiros, que está participando. Nesse momento, eu quero pedir a vocês que possam compartilhar também o link que vocês estão recebendo. Quando tiver no ponto, você me fala. E eu volto a dizer, não foi A, não foi B, todos deram a sua contribuição para o Hospital Regional Vale do Jaguaribe. Prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, né, tendo a sensibilidade do próprio governador do investimento, ex-prefeitos também participaram desse processo de contribuição para o hospital. Então, pessoal, o momento agora não é sou eu, fui eu fiz mais, eu fiz menos, eu fiz mais do que o outro, não. O momento agora, sabe o que é? De comemorar e de dizer assim, eu dei a minha contribuição, ele lá deu a contribuição. O povo cobrava na live do governador, então cada um deu. É uma questão também de ter maturidade política, maturidade de liderança e maturidade de reconhecer que não se faz nada sozinho. Todos juntos, unidos, fizeram realmente uma fortaleza para que, nesta reivindicação, o governador, dentro da sua realidade, viesse atender a essa demanda de extrema necessidade. Coloca o deputado Mauro Filho com a gente, por gentileza, Célio Monteiro, o secretário de Estado Mauro Filho, me coloca nessa tela. Nós já estamos com Mauro Filho, ok? Nessa daqui, Célio. Nós já estamos com o deputado federal e também secretário de Estado Mauro Filho. É um prazer, Mauro Filho, participar com o senhor mais uma vez, ter a oportunidade de conversar para todo o Vale do Jaguaribe e falarmos sobre vários assuntos importantes para a nossa região. O senhor, que é um deputado, que quando a gente fala que o senhor vai falar aqui, os prefeitos querem agradecer, querem mandar também a sua mensagem. Mauro Filho, uma satisfação imensa, um prazer conversar com o senhor. Boa tarde. Bom, primeiro quero cumprimentar, espero que você esteja me ouvindo bem. O som não está chegando tão bem. Aumenta um pouquinho o volume, por gentileza, deputado Mauro Filho. Vamos ver se o pessoal dá uma aumentada. Aumenta o meu... aí no som, para ver. Certo. Fique quer fazer um teste antes, quando você chama aí os comerciais? O som... Bom, eu acho que é melhor a gente fazer... E aí, enquanto a gente acerta... Pronto. Ok, deputado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, só para ajustar com o deputado e secretário de gestão, Mauro Filho. Só para ajustar o som bem direitinho. E a gente conversa... Deputado, se o senhor puder... Se o fone de ouvido talvez também funcionasse melhor, não sei se é pelo computador, se é pelo celular, mas vamos ao intervalo comercial e logo depois a gente volta, ajusta direitinho e colocamos o secretário aqui ao vivo. ZYH 604 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Uma emissora do Grupo Adelmo Aquino de Comunicação. Direção Norma Aquino, Karine Aquino, Chico Adelmo e Chico Pequeno. Direção Geral Adelmo Aquino. Especial Mês das Mães Macavi, com ofertas especiais para o presente perfeito. Venha aproveitar na Macavi. Cômoda sapateira por apenas 12 vezes de R$27,90 sem juros e sem nada de entrada. E tem mais, é no carnê. E você só paga a primeira parcela lá para julho. Venha aproveitar na Macavi. Colchão Unibox conjugado a partir de 12 vezes de R$32,90 sem juros e sem nada de entrada. E tem mais, é no carnê. E você só paga a primeira parcela lá pra julho. Ofertando bom, é bom demais. Aproveita as ofertas do Bom Vizinho. Olá, vizinhos. O fim de semana chegou e o Supermercado Pinheiro preparou 4 dias de ofertas especiais para você. Confira. Cerveja Stella Artois Long Neck 275ml, 4,19. Cliente Pin Clube paga 3,99. Cerveja Petra Puro Malte Lata 350ml, 2,69. Cliente Pin Clube paga 2,49. Cerveja Eisenbach Pilsen Lata 350ml, 3,89. Cliente Pin Clube paga 3,49. Cerveja Baden-Baden 600ml tipos, 12,90. Cliente Pin Clube paga 8,90. Manteiga LG com sal pote 500 gramas, 16,99. Cliente Pin Clube paga 14,99. Batata palito McCain congelada 2 kg, 28,19. Cliente Pin Clube paga 18,99. Bebida láctea fermentada LG, 1.250 gramas, sabores, 7,89. Cliente Pin Clube paga 4,99. Aproveite as nossas ofertas. De 6 a 9 de maio, você economiza com a gente. Afinal, bom mesmo é ter um bom vizinho por perto. Ofertando bom, é bom demais. Doutora, não sei mais o que faço com essas dores nas pernas, no corpo, nas articulações. Tomo analgésico e passa, mas logo volta. Você não está tratando o problema, está apenas remediando. Vai até a farmácia e exija Zarpador. Zarpador auxilia no tratamento de artrite, artrose, bursite, dores de coluna, reumatismo, dores musculares. Zarpador, excelente fonte de magnésio, cálcio, zinco, mais vitaminas e minerais. Diga adeus às dores com Zarpador. Você encontra nas melhores farmácias e drogarias da região. Aqui você faz parte da família. Te receber com um sorriso é nossa tradição. Aqui é sua casa, fomos feitos pra você. Feitos pra você de coração. É mais do que costume, é amor correspondido. É coisa de família igual abraço de irmão. Nossa família é mais feliz. Nossa família é união. Feito pra você de coração. Nossa família. Richard Leitão. Estamos aqui de volta e vamos começar a nossa entrevista com o deputado Mauro Filho. Nós vamos ver como é que está bem direitinho o som. Se tiver baixo, você aumenta o volume do seu rádio, aumenta o volume da TV, aumenta o volume das redes sociais, tá certo? No seu celular. Eu quero pedir a você que está acompanhando a nossa entrevista através do Facebook, que possa compartilhar o nosso link, possa curtir, possa comentar. Você que está também através do YouTube, muito obrigado. Da mesma forma, se inscreve lá, comenta, compartilha. Você que está na TV Brisa Net, canal 182, TV Educadora, para mais de 3 mil cidades do Nordeste, também muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos. E, meu amigo Célio Monteiro, vamos trazer... Ah, você que está no seu rádio, da mesma forma. Vamos trazer o deputado agora, ele já está, ok? Deputado Mauro Filho, vamos testar, boa tarde. Se não tiver certo, eu vou fazer pelo celular. Será que seria melhor? O senhor pode, o senhor está no celular ou no computador? Estou no computador agora. Pronto, vai no celular que eu chamo o senhor, coloca não. No celular que eu chamo o senhor, no celular dá melhor. Vai, ok. No mesmo link, pode entrar no mesmo link no celular. Fechado, ok. Ok. Isso acontece, são técnicas, questões técnicas, né, que acontecem, mas agora vai dar certo, ele vai entrar no celular. Enquanto isso, eu quero pedir a você, nós vamos iniciar a nossa entrevista com o deputado federal Mauro Filho e secretário de Planejamento e Gestão. Eu quero, nesse momento, pedir a você que está acompanhando o nosso programa, pedir a você que possa compartilhar, porque são informações importantes para o Vale do Jaguaribe. Célio, se você puder trazer essa mais para cá, que eu vou ficar sentado, certo? Então, eu peço a você que possa acompanhar, que possa compartilhar, tá no seu rádio, aumenta o volume do rádio. Eu estou enviando aqui para várias pessoas também o link da entrevista do nosso deputado Mauro Filho, do link aqui para várias pessoas. E, ao mesmo tempo, você pode compartilhar, você que está no Facebook, você que está no YouTube, que você possa compartilhar também, você que está no seu rádio, possa aumentar o volume do seu rádio, tá certo? Porque eu tenho certeza que vai ser uma entrevista muito importante. Célio, confere aí o deputado, se ele já está, o nosso secretário de Planejamento e Gestão, se ele já está com a gente, né, para que a gente possa iniciar. Então, você está... Richard, eu estou através da TV Educadora, mas eu queria comentar. Você vai lá no seu rádio, ou vai lá no Facebook, faz um comentário, faz uma pergunta, tá bom? Fique à vontade para participar. Você que está através do YouTube, do mesma forma, vai compartilhando com seus contatos, vai compartilhando com a sua rede de relacionamento, o Radiosnet, você que está recebendo da mesma forma, e você pode ir comentando, participando, tá certo? Você que está recebendo o link do Doidinho da NET, da mesma forma pode fazer isso, tá certo? Que nós vamos acompanhar, vamos ver os seus comentários. Olha, Antônio Gonçalves está dizendo o seguinte: meu amigo Toninho do Banco, Antônio Gonçalves, reconhecer a importância da parceria Dr. Mauro Filho e Bessa para o desenvolvimento de Quixeré, já já eu vou falar aqui no jornal, meu amigo Toninho do Banco, Samuel Isidoro lá de Quixeré também, nosso Quixeré está ligado, muito obrigado a essa querida cidade de Quixeré participando com a gente. A você que recebeu o link do Facebook ou do YouTube, vai compartilhando com os seus contatos para que realmente a entrevista do Mauro Filho ela possa chegar, é muito importante essa entrevista, possa chegar o maior número de pessoas possível. A hora certa, 12 horas e 52 minutos, nós estamos iniciando com um pouquinho de demora, mas vai dar tudo certo, pode ter certeza. E está no ponto já? Está aí? Chegou? Então vamos lá, vamos, né, mais uma vez com o nosso querido deputado federal e secretário de Planejamento e Gestão, Mauro Filho. Coloca na tela comigo, Célio Monteiro. Mauro Filho, e agora? Como é? Consegue me ouvir agora? Estamos ouvindo melhor, Mauro Filho. Aumenta um pouquinho. Mauro Filho, é um prazer conversar com o senhor na Rádio TV Educadora para todo o Vale. Boa tarde. Boa tarde a você, Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes. Dizer da minha alegria em poder participar mais uma vez da Educadora. Quero abraçar a tantos amigos e amigas que construí ao longo dos anos aí em toda a região do Vale do Jaguaribe. Quero abraçar, portanto, todos aqueles que acompanham o trabalho do deputado federal Mauro Benevides Filho, do ex-secretário da Fazenda durante quase 12 anos e do atual secretário de Planejamento do Estado do Ceará, desse grande governador. Bom, antes do governador Cid e agora do governador Camilo Santana. Porque o Ceará hoje, com o nosso trabalho, nós transformamos o Ceará naquele de maior volume de investimento entre todos os estados brasileiros. É por isso que, depois do trabalho que nós fizemos com a minha equipe na Secretaria da Fazenda e com o apoio do governador, o estado do Ceará hoje ele tem obras e ações em todas as áreas. Ou seja, tem a areninha, tem a estrada, tem a escola profissionalizante, tem o hospital, que nós já vamos falar. Aonde você examinar, você vai encontrar um trabalho nosso muito forte para que o Ceará possa crescer e desenvolver. E por último, Richard, mandar um abraço para aqui, para o meu amigo, primeiro meu amigo que sabe, que acompanha o meu trabalho durante muito tempo, o Adelmo Aquino. Mandar um abraço para o prefeito de Limoeiro, nesse instante, prefeito Zé Maria, e com vários companheiros prefeitos, não só da região, mas até a subida da serra, lá do meu querido Pereiro, abraçar, portanto, a todos vocês e dizer que estou à disposição para poder conversar qualquer assunto que você queira falar na manhã de hoje. Eu não vou falar tarde porque eu não almocei ainda. Então, ainda é bom dia que eu estou dando para todos vocês. Pronto. Mauro Filho, é sempre um prazer ter a oportunidade de receber essa aula e conversar também com o senhor. E eu vou iniciar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a nossa conversa, já pedindo a vocês que estão nas redes sociais para compartilhar. Você que está na TV, pode vir também conversar com a gente através das redes sociais. Pode fazer aumenta o volume do seu rádio. E eu estou aqui já vendo vários prefeitos participando. Alguns mandaram algumas mensagens para o senhor. E aproveitar para conversar inicialmente sobre realmente um grande momento que o Vale do Jaguaribe está aguardando. Onde a gente vê uma força, uma união imensa de lideranças políticas, deputados federais, estaduais, o povo se envolveu também participando, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, reivindicando, diante desse momento, o funcionamento do hospital. Me fale sobre essa programação, me fale sobre o trabalho também do senhor e dessa grande conquista para o Vale, deputado. Bom, se vamos falar da saúde, dizer que o Ceará, com a via da nova, Ele vem fazendo várias ações, desde a distribuição do Vale Gás, do pagamento das contas de energia a um certo consumo de megawatts, ao pagamento de água também para aquelas famílias de baixa renda daqui do estado do Ceará. Então, são várias ações que o governador Camilo e nós estamos fazendo para poder minimizar o problema que estamos vivendo em todo o mundo. Bom, além disso, tem um programa que foi expandido para 150 mil famílias mais caracterizado com menor renda no estado do Ceará, que é o programa Mais Infância. Sim. Que é exatamente o programa que a Dona Santana vem conduzindo e o estado vem alocando recursos mais do que suficientes para poder. Era 50 mil, o governador aumentou para 80 mil e agora nós acabamos de ampliar para 150 mil famílias. Ou seja, se falarmos uma média de 4 pessoas por família, nós estamos falando de 600 mil famílias, mil pessoas, desculpa, 600 mil pessoas que estão sendo beneficiadas com uma bolsa de R$100 todos os meses. Não é esse programa do governo federal que vai dar 150 durante 4 meses. O nosso, ele é um programa permanente. Ele não vai acabar. Passado a pandemia, nós vamos continuar pagando os R$100 para que essas famílias de mais baixa renda possam ter um mínimo de apoio, entre outras ações que nós estamos fazendo enquanto a economia se recupera, gera mais empregos e pode, portanto, absorver essas pessoas no mercado de trabalho. Portanto, só mais uma ênfase, já dizer, que é um programa de cunho permanente. Sim. Ele não é um programa emergencial, porque o estado está melhor preparado financeiramente para poder fazer programas dessa magnitude em mais longo tempo. Muito bem. Segundo. Sim. Eu preciso dizer que também na área da saúde, aí na região não tinha leitos de UTI. Apesar do trabalho que o prefeito José Maria, juntamente com outros prefeitos, passaram a ampliar aí no Hospital São Camilo, mas o leito de UTI não tinha. Então, nós fizemos 10 leitos de UTI, depois mais 10 leitos de UTI. Portanto, também, independente, isso vai ficar para poder atender numa melhor amplitude, né, com o funcionamento que já nós vamos falar do hospital regional. Então, são várias ações que eu passaria aqui um bom tempo falando, mas em relação ao hospital, devo lembrar que foi eu, autorizado pelo governador, negociei um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para poder obter os recursos para construir o maior hospital em construção do norte, nordeste e centro-oeste do país. Ou seja, somente um estado com alta capacidade financeira teria condições de fazer um hospital e manter depois. Por que é isso que eu estou frisando? Se nós vamos gastar se nós vamos lá, aproximadamente, vamos dizer, 110 milhões, 120 milhões atualizados, para manter o hospital, nós vamos gastar aproximadamente também 100 milhões por ano. Por ano, porque esse hospital ele vai ter o atendimento de média e alta complexidade para atender toda essa região do Jaguaribe. É, os equipamentos que ainda estão por chegar. Você sabe que respiradores, por exemplo, que é necessário em UTIs, ele não tem disponibilidade, já começou a chegar finalmente para o hospital. O secretário Cabeto está muito buscando, pressionando para que todos esses equipamentos possam chegar. Então, a decisão agora, e eu estou vendo aí vários vídeos por aí, quero dizer que o que vai ser feito agora não é a abertura do hospital como um todo. O que vai ser feito agora é aproveitar o primeiro andar. Enquanto esses outros equipamentos chegam, vai ser colocado 30 leitos de enfermagem. E depois, simultaneamente, eram 10 leitos, nós estamos ampliando para 15 leitos de UTI. Portanto, é uma abertura temporária, somente para atender COVID, enquanto os equipamentos para os centros cirúrgicos, UTIs, atendimento de alta complexidade estão chegando, para que a gente possa fazer realmente a inauguração do hospital. Como a COVID realmente se expandiu muito no Brasil, se expandiu também aqui no estado do Ceará, havia um pleito realmente da população como um todo para que o hospital fosse reaberto. Então, a nossa decisão, a decisão da Secretaria de Saúde, foi, portanto, fazer uma abertura inicial, exclusivamente para atendimento da COVID, enquanto esses equipamentos vão chegando para poder a Secretaria de Saúde e a SOP, que é a Superintendente de Obras Públicas, também é um órgão do governo do estado, para que ele possa, portanto, nesses 90, 120 dias, ele possa, portanto, ter todos os instrumentos para poder fazer a abertura definitiva do Hospital Regional de Limoeiro. Portanto, eu estou fazendo essa separação para que a população saiba exatamente o que é que vai ser feito, o que é que vai ser aberto agora no mês de maio. Portanto, a ideia é que entre o dia 15 e o dia 20 de maio, e conversava há pouco tempo com a Secretaria de Saúde, a gente possa, portanto, fazer essa abertura inicial, vamos dizer assim, e repetindo, você que está chegando agora, nós estamos falando de várias ações, primeiro que do governo do estado está fazendo, em várias áreas, na área de pagamento de água, de pagamento de energia, de vale gás, de cestas básicas, que o governo do estado do Ceará está fazendo nesse instante, com leitos de UTI que fizemos aí em Limoeiro do Norte, e agora com a abertura inicial para atendimento exclusivamente da COVID. Enquanto os equipamentos chegam do mundo e do Brasil, aqui da indústria brasileira, a gente possa, portanto, fazer essa abertura inicial, repito, com 30 leitos de enfermaria e de 15 leitos de UTI, a gente possa, portanto, minorar, ou seja, minimizar a necessidade de atendimento para aqueles que estão acometidos da COVID-19. Como a vacinação. é o maior remédio, é a maior prevenção. E como aqui no Brasil, nós tivemos, o governo federal não acreditava na vacina, tinha restrições à própria China, e poucas pessoas sabem hoje que a China é o maior comprador dos produtos brasileiros. Não são mais os Estados Unidos. Portanto, não pode o governo federal ficar esculhambando a China, porque ela que está provendo e fez a provisão inicial da vacina Coronavac. Chegou, aliás, ontem à noite, acaba de chegar do Ceará mais 38 mil vacinas, que já, de hoje para amanhã, o governo do estado estará distribuindo às prefeituras. E, portanto, retornar à vacinação da própria Coronavac, sobretudo para aquelas pessoas que já tomaram a primeira vacina e que precisam tomar a segunda, e que, portanto, há uma expectativa muito grande para que ela chegue e as pessoas se sintam imunizadas. Logo que o governo federal passou a acreditar que realmente a vacina era indispensável, porque nos outros países todo mundo começou a vacinar primeiro. E, infelizmente, esses países já começam a diminuir o número de pessoas infectadas diante da pandemia da Covid-19. E o Brasil agora, depois da pressão dos governadores, no próprio presidente da República, no ministro da Saúde, é que isso veio, na realidade, começar a minimizar esses problemas. Mas, repito, então, voltando à questão do hospital, eu tenho feito um acompanhamento diário, como fazemos da escola profissionalizante, como estamos fazendo para poder fazer a questão da rodoviária, para a implantação da regional do Detran. Aliás, quero me dirigir agora ao pessoal de Limoeiro, dizer que estamos, depois de muitos anos de promessa, com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, estamos resgatando o grande sonho da estrada que liga Limoeiro a Bichapá. Estamos já em fase bem acelerada, vamos dizer assim, apesar da chuva agora, mas estamos com os recursos financeiros para poder concluir essa obra tão importante. Portanto, aqueles mais necessitados, que precisam do atendimento público de saúde, daí a razão da preocupação nossa, do governador Camilo, dos prefeitos da região, para que possamos, na realidade, aliás, nós aumentamos muitas vagas de leitos de Covid em Fortaleza, tanto de enfermaria como de UTI. Hoje nós temos aproximadamente 5 mil leitos, que é realmente um crescimento extraordinário para que nós tínhamos anteriormente à primeira onda do ano passado. Portanto, são investimentos maciços, nós compreendemos a demanda da população do Jaguaribe para o funcionamento do hospital, e nós estamos, e a Secretaria de Saúde está trabalhando, do estado do Ceará, está trabalhando com esse propósito. Nós não temos problemas de cunho financeiro, o dinheiro já está escutando a conversa e, portanto, é uma questão meramente operacional para que o hospital possa ser aberto na sua plenitude. Enquanto isso, nós vamos fazer essa tentativa. Lá no primeiro andar, abrir 30 leitos de enfermaria somente para a Covid, 15 leitos de UTI somente para a Covid, enquanto esses equipamentos todos chegam realmente ao hospital. E aí, muitas vezes, as pessoas ficavam perguntando: por que que não abre? Por que que não abre? E o governador e eu próprio, como secretário nesse momento, mas como deputado federal que sou, e muito grato ao povo da região do Jaguaribe, aí de Russas, Limoeiro, Morada Nova, meu querido Quixeré, Alto Santo e todos os municípios daí da região, vai lá para Jaguaribara, vem para Jaguaretama, vai para o Alto Santo, mandar um abraço para o Joeli, vamos lá para... vamos lá para Potiretama, para Iracema, meu caro Celso, Ereré, prefeito Emanuele, meu querido prefeito do Pereiro, enfim. Mas tantas pessoas que estavam me cobrando. E ainda ontem falava com o prefeito Zé Maria dessa novidade de uma abertura inicial, porque todo mundo já estava pensando que era a abertura definitiva do hospital. E eu estou aqui, portanto, fazendo essa correção. Isso não deixa de ter importância, porque atendimento da Covid é muito importante, sim. Por isso que a Secretaria de Saúde, com a nossa participação, resolveu, portanto, fazer essa abertura inicial para fazer esse atendimento dessa pandemia que é a Covid-19, tem acometido tantas pessoas. Sim. Aqui no estado do Ceará. Secretário Mauro Filho. Vamos lá, Richard. Vamos lá. Estava esperando o senhor concluir o seu raciocínio. Nós temos aqui várias pessoas participando, inclusive em Quixeré, nós temos aqui o prefeito Toninho do Banco, está ao vivo mandando um abraço, eu estou aqui com ele. Olha, Antônio Gonçalves, o Toninho do Banco, reconhecer a importância da parceria do Dr. Mauro Filho e do prefeito Bessa para o desenvolvimento de Quixeré. Tem um aqui, vou já, Jaguaribara também. Toninho diz, a importância da cooperação de todos, quanto mais lideranças, melhor, no que diz respeito ao hospital. O Samuel Isidoro, presidente da Câmara também, mandando um abraço e dizendo que Quixeré está ligado. Já que estamos lá em Quixeré, vamos trazer o áudio do ex-prefeito Bessa e o Toninho do Banco, através das redes sociais, está, Toninho, o meu abraço também ao senhor, muito obrigado. O Bessa mandou um abraço, está aqui com a gente. Prefeito Bessa, fique à vontade. Boa tarde, prefeito Bessa. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos os seus ouvintes da região de Jaguaribana. Boa tarde, Maurinho, né? É com uma satisfação muito grande, a imensa satisfação em falar com Mauro Filho, esse jovem que tem ajudado muito ao estado do Ceará, principalmente a região jaguaribana, que tem feito muito. E eu queria pedir aqui, fazer um apelo a ele. Já tinha conversado com ele sobre isso. Fazer um apelo para que, junto ao governador, tentasse abrir o mais urgente possível esse hospital para socorrer essa região, que deve dar uns 500 mil habitantes, juntando tudo. Só assim nós vamos aliviar o sofrimento dos nossos habitantes. Obrigado, meu irmão Mauro Filho. Muito obrigado por tudo que você tem feito. Sei da sua capacidade, sei da sua dedicação a esse povo. Muito bem. Bessa, muito obrigado. Conversando antes do Bessa, o Samuel Isidoro é o presidente da Câmara. Quero mandar um abraço para Eliete Fernandes também, Toninho do Banco, todos os vereadores. E o Samuel Isidoro, juntamente com Bessa, o Samuel mandou estar com a gente aqui. Samuel, fique à vontade. Boa tarde, meu querido. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Educadora, ao meu amigo Richard Leitão e a toda a equipe, ao deputado federal Mauro Benevides, que tem trabalhado muito pela economia do nosso estado e principalmente pelo desenvolvimento do nosso Ceará. Não é à toa que nós temos uma grande credibilidade hoje fora do país e dentro do país para o crescimento. Mas, deputado, estou vindo aqui para agradecer o senhor em nome de todos os vereadores do Vale do Jaguaribe, em nome de todos os prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, e dizer, pela articulação que o senhor fez junto ao governador Camilo Santana e ao doutor Cabeto, para a abertura de 10 leitos de UTI no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, 30 leitos de enfermarias para a nossa população. Além de agradecer, deputado, eu gostaria também aqui de solicitar do senhor que pudesse ver a possibilidade com o governador Camilo Santana e também com o doutor Cabeto, para que possamos dobrar esses números, tanto na questão de UTI, de 10 ir para 20, e de enfermarias, que de 30 ir para 60, para que a gente possamos dar uma maior segurança na saúde para a nossa população. E em especial, deputado, eu quero mais uma vez agradecer o senhor por essa determinação que tem em ajudar o povo cearense, em especial o povo do Vale do Jaguaribe. E saindo um pouquinho do contexto do hospital, gostaria de reforçar o pedido que já fiz a Vossa Excelência, que é a abertura do posto policial do Distrito de Lagoinha, que é um sonho de todos nós que somos moradores daquela localidade, mas que principalmente possamos levar segurança às nossas pessoas, aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, para que eles possam ter uma tranquilidade muito maior. Sei que o governador, aliás, sei que o senhor já conversou com o secretário de segurança, sei que conversou com o comandante da Polícia Militar, mas estou aqui reforçando esse pedido para que possamos juntos, brevemente, estar inaugurando esse distrito, aliás, o distrito não, o destacamento do Distrito de Lagoinha. Um abraço forte ao senhor e a todos que ouvem através da Rádio Educadora. Muito obrigado, Samuel. Olha, Richard, deixa eu mandar um abraço aí, Richard, para o prefeito Toninho do Banco, que tem agora a responsabilidade de conduzir os destinos de Quixeré. O meu abraço fraterno. Já esteve comigo aqui na Secretaria de Planejamento. Mas eu tenho que abraçar esse grande companheiro e amigo, que é o ex-prefeito Bessa, que fez um trabalho extraordinário com a nossa parceria, sabe a importância de ter a gestão pública bem ajustada. E quantas vezes falamos sobre essa questão também do atendimento da Covid, como vários prefeitos e prefeitas que tiveram comigo. Acompanhei de perto toda a mobilização dos vereadores, dos prefeitos, enfim. Já soube até também de uma mobilização de vice-prefeitos e vice-prefeitas, enfim. Mas quero dizer que e dizer para você, meu caro Samuel, meu caro Savoy, meu caro Samuel, que acaba de falar, dizer que estamos sim, dizer que, primeiro, em relação aos leitos de UTI, a informação que eu tenho fresquinha é que chegaram mais 5 equipamentos de UTI. É possível que até o dia 20 de maio, em vez de abrir 10 leitos de UTI, que seja possível já abrir com 15. Ou seja, se não abrir logo entre o dia 15 e 20, mas logo em seguida, nós vamos terão mais 5 leitos já para poder, em vez de 10, já fazer 15, para poder atender cada vez melhor a todos aqueles que, porventura, precisem desse atendimento. Quanto, em relação à Polícia Militar, Richard, eu quero dizer que nós vamos fazer, está na Assembleia. Essa é de primeira mão. Ninguém tem, não. Está na Assembleia a reorganização administrativa da Polícia Militar e que, portanto, vamos fazer um novo concurso para a Polícia Militar. Então, quem quiser ir se preparando, vá lá, vamos estudar. Porque o Estado vai fazer um concurso para a Polícia Militar. Aliás, Richard, eu posso me estender um pouquinho sobre os concursos? Pode. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Então, falei da Polícia Militar. E o que vai, Samuel, nos ajudar? Eu dizia para o Bessa e para o Toninho, quando estiveram lá comigo, estamos tentando ver se o raio fica passando por lá todo dia, mas isso não resolve o problema. Nós temos que fazer um posto lá. Então, nós estamos na tentativa de aumentar esse efetivo para ter lá, o próprio Bichopá também tem, tem vários distritos que estão precisando desse atendimento na segurança pública de uma maior dimensão. Quero me dirigir àqueles que querem fazer o concurso da Polícia Civil para inspetores e escrivãs. Estaremos enviando para a Assembleia na terça-feira essa reorganização administrativa. Todos os deputados estaduais estão envolvidos nesse propósito de aprovar essa reordenação que estamos fazendo. E aí vamos soltar o edital da Polícia Civil daqui no máximo 30, 40 dias. Então vamos estudando, porque vai sair o edital para concurso público de inspetores e escrivães. Posso estar enganado, mas aproximadamente 400 vagas para poder, portanto, ampliar. Fizemos o concurso de delegados ano passado, já foram chamados e, portanto, agora vamos suplementar com inspetores e escrivães. Vamos fazer também concurso para o Corpo de Bombeiros. Essa estrutura também já está definida. Vai já sair o edital junto com o da Polícia Militar. Vai sair o concurso que o governador já me determinou para a perícia forense. E aí, portanto, estamos falando de médico legista, de peritos legistas, enfim, de auxiliares de perícia. É importante que vocês fiquem atentos, porque essa reformulação também estará na terça ou na quarta-feira na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que os deputados estaduais, comprometidos que são com o reordenamento administrativo do Estado do Ceará, que eu estou tentando promover junto com o governador Camilo, esse grande governador, para poder, portanto, abrir essas oportunidades. Estamos nesse momento. Peço atenção aos trabalhadores rurais, aqueles que trabalham na EMATES, que já tem um concurso pronto, mas veio a Lei Complementar Federal 173 e proibiu fazer concurso ou chamar servidores públicos que não seja para preenchimento de vacância. O que é vacância? É uma vaga no serviço público que foi criada no passado, a pessoa ocupou o cargo, mas depois ou saiu, ou se aposentou, ou faleceu, e a vaga hoje não tem ninguém ocupando. Portanto, a EMATES passou esse mês de abril tentando descobrir e catalogando essas vagas, porque lá na EMATES, muitas vezes a pessoa se aposenta, mas continua trabalhando, não gera vaga. Hoje os novos trabalhadores em CLT já não pode mais acontecer isso. No passado poderia. Portanto, eles passaram esse mês catalogando, identificando essas vagas. A informação que eu tenho é de que a EMATES teria reenviado para a Secretaria de Planejamento ontem à noite, ou que estaria enviando na segunda-feira de manhã, para que a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, do qual sou titular, pudesse, com a minha equipe, confirmar a identificação dessas vagas para que o governador possa chamar, portanto, todos os concursados lá da EMATES. Veja que são vários dados, viu, sim, Richard? Que muitos. Você não estava esperando, não, viu? Está tudo em primeira mão, que notícias maravilhosas. Em primeira mão, o senhor trouxe agora até para o Hospital Regional também o aumento das UTIs. De 10 para 15. De 10 para 15. Deputado, eu tenho uma... E outra coisa, Chato, cuidado para as pessoas, sim, não desanimarem da abertura do hospital, tá eu, certo? Eu ia justamente... Nós vamos abrir, esse é um hospital de média e alta complexidade. Nós vamos ter muitos leitos de enfermaria. Nós vamos ter muitos leitos de UTI. E o governador quer colocar, ele está brigando em todo mundo, o secretário Cabeto, o doutor Ivan, enfim, todo mundo trabalhando para conseguir esses equipamentos, aqueles monitores de UTI, vocês sabem, aquelas coisas, sim, sofisticadas, que muitas vezes a produção da indústria brasileira é pequena, a gente tem que trazer do mundo afora. Obviamente que a pandemia aumentou a demanda muito, muito fortemente. Sim. Por isso que a indústria brasileira não teve condição de atender toda essa demanda. Portanto, não fiquem pensando que nós vamos nos acomodar em abrir os 30 leitos de enfermaria e os 15 de UTI. Não, não vamos fazer isso. Com o nosso compromisso, o meu, que assinei a operação de crédito para poder fazer o empréstimo, não só da construção. Eu quero que vocês dominem essa informação. Essa operação de crédito com o Banco Interamericano, ela foi não somente para a construção do hospital, mas também para a compra dos equipamentos. Por isso que eu estou sendo tão forte de dizer que o problema não é dinheiro. Porque realmente nós já assinamos essa operação de crédito lá atrás. O Banco Interamericano está com os recursos para nos entregar. E vai chegando os equipamentos e a gente vai pagando. Deputado, tá certo? Pode ter um ajuste. Sim. Aqui e acolá, uma parede que ainda não está bem rebocada. A comunicação do centro cirúrgico com a pré-entrada, onde você ali é higienizado, está faltando ali aquele declive que tem que ver para lavar os pés ou o que quer que seja. Tem alguns detalhes de cunho de engenharia, mas são muito poucos. O Estado consegue eliminar tudo isso num curto espaço de tempo. Portanto, a abertura para a Covid-19 está sendo feita logo agora, exatamente para minimizar esse problema de leitos de atendimento para aqueles que recorrem em função dessa Covid-19. Muito bem, deputado. Então, fiquem tranquilos que o hospital vai ser aberto na sua plenitude. E não vai fechar... Naquilo que o deputado federal Mauro Filho se comprometeu. Que o governador Camilo Santana se comprometeu. E tantas vezes eu me lembro, quando foi lá no terreno, quando o prefeito Zé Maria foi lá correndo para ver exatamente a localidade onde se imaginava naquele instante, o próprio Bessa ali, preocupado também com a construção, tantos prefeitos e prefeitas que foram lá examinar isso. Portanto, quero reafirmar aqui a minha parceria com Limoeiro, a minha parceria com Russas, com Morada Nova, com Quixeré, com todos os municípios que eu tenho tido a oportunidade. O governador Camilo Santana sabe disso, tem nos ajudado muito para levar todas essas obras que são transformadoras para a vida das pessoas. Porque o rico paga uma consulta, o rico paga um hospital. Agora, o menos favorecido, ele tem que ter na saúde pública um atendimento de qualidade, e é por isso que nós estamos trabalhando e passando essa informação tão, tão fortemente. Eu tenho muitas pessoas aqui, deputado e secretário, que estão participando, lideranças políticas, que estão querendo mandar um abraço. E eu tenho algumas perguntas, o senhor vai demorar um pouquinho só para o almoço, segura a fome um pouquinho, secretário, que a gente vai chegar a esse momento, mas eu tenho, né, tem um áudio... Ô, Richard, o som pelo menos melhorou um pouco? Muito bom, estamos ouvindo perfeitamente a voz do senhor. Eu tenho algumas pessoas, né, algumas lideranças políticas, e nós vamos aqui ter algumas perguntas, inclusive sobre a política. Empresários estão também mandando algumas perguntas. O nosso diretor-presidente, Adelma Aquino, e a vice-prefeita, Karine Aquino, como também eu tenho... Deixa eu trazer logo aqui o Adelma Aquino, conversando com o senhor, deputado, rapidamente. Boa tarde, Adelma. Mandar um abraço para a Karine também. Vai já conversar com o senhor. Vamos lá, Adelma Aquino, meu querido. Olha, eu quero dar um abraço fraterno, grandioso, a esse grande homem público, a esse grande político, a essa maior liderança do Vale do Jaguaribe, a esse maior benfeitor do nosso querido Vale do Jaguaribe, deputado federal Mauro Filho. Dizer, deputado, você está em casa, você se sinta como se estivesse na sua casa, e saiba que esse povo do Vale lhe é muito grato, esse povo do Vale lhe é profunda e eternamente agradecido por tudo que você tem feito. Tudo. São inúmeras inúmeras obras com sua participação efetiva. E eu quero dizer ao Vale do Jaguaribe que esse homem está pronto. Esse homem tem um perfil que qualquer um estado gostaria de ter, para ver na sua governabilidade uma cabeça, o dinamismo de Mauro Filho. Mauro Filho tem esse estado na mão. Mauro Filho sabe como fazer e onde buscar. Vou ficar na expectativa, meu bravo deputado, e rezar e pedir a Deus para conscientizar cada vez mais os nossos correligionários, notadamente os nossos chefes, para que amanhã possa contemplar o nosso estado, possa contemplar a nossa região jaguaribana com sua bandeira. E nós, se Deus quiser, a empurraremos com o maior dos fervor, com o maior dos entusiasmo, como se fosse um verdadeiro cabo eleitoral lá de cima da serra, garimpando eleitor por eleitor, conscientizando eleitor por eleitor, mostrando que você é o caminho do progresso, você é o caminho do desenvolvimento. E no final, eu vou lhe fazer um apelo. Meu deputado, o nosso hospital regional está todo pronto. O que falta é só o imobiliário. Mas não quer dizer que não se possa começar usando apenas uma parte. Vamos usar o que podemos, o que temos. Mas há de entender que num momento muito crítico, porque estamos passando, aquele hospital regional funcionando vai dar-se um alento psicológico muito grande na população e vai minimizar até as suas próprias dores. Fica aí o pleito nas suas mãos. Eu tenho certeza de que também, e se a vontade de todos os políticos do Vale do Jaguaribe, dentro do seu amigo Neto, nosso querido amigo Joaini, doutor Zé Maria, Toninho, o nosso prefeito Raimundo César aí de São João, produto novo, né? Nosso prefeito de Tabuleiro do Norte, de Jaguaribe, o de Russa, todo vale, Morada Nova, todo vale dentro dessa mesma corrente, dentro desse mesmo sentimento. E eu tenho certeza, você levando isso como uma missão de trabalho, um obstinado como é o senhor deputado, nós vamos fazer com que esse hospital inicie suas atividades urgentemente. Grande abraço, que Deus lhe ajude, dê muita força e muita paz. Admiração permanente e amizade eterna. Pois não, deputado, fique à vontade. Olha, Chad, olha que privilégio para mim poder, né, ouvir um depoimento de uma liderança política que durante tantos anos trabalhou para construir um Ceará melhor, construir uma região jaguaribana mais desenvolvida, empresário desse ramo de comunicação que sabe a importância de dar a boa informação para as pessoas que precisam ouvir. Portanto, meu caro Adelmo, deixa me dar aqui meu abraço fraterno, amigo, da sua e o reconhecimento da sua luta durante tantos anos. E agora que estamos ainda mais próximos, quero inclusive mandar um abraço para minha amiga Karine também, que eu não tinha ainda mencionado o seu nome, parceira lá também, não só aí, mas parceira do Alto Santo, lá com o Joaní. Enfim, quero dizer a Adelmo que estou aqui pronto para ver as reivindicações da região do Jaguaribe. Estou pronto para, junto ao governador Camilo Santana, fazer esses encaminhamentos todos que assegurem, né, o crescimento, mesmo nesse momento de dificuldade. A abertura do hospital está realmente nessa primeira fase de atendimento da Covid, mas nós vamos atender quase todas as especialidades que precisem de um atendimento, que precisem de um atendimento sofisticação, nós vamos ter aí o tomógrafo mais moderno do mundo. Sim. Nós vamos ter uma ressonância é a mais moderna. Porque é isso que a gente vai dar com o trabalho que estamos fazendo, do próprio secretário Cabeto, do governo, esse grande governador que não se cansa de trabalhar, para poder realmente prover isso. Então, a gente minimiza esse problema com a abertura dos 30 leitos e dos 15 de UTI, mas o hospital continua sendo ajustado. Vamos correr para ver se com 90 dias ou até o final do ano, a gente, ou menos isso, 120 dias, a gente possa, portanto, ter o hospital inteiro. Sim. Porque, como eu disse, a questão não é só atender a Covid, que é importante nesse momento, que é indispensável nesse momento. Vejo, por exemplo, que o estado do Ceará, você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, que me escuta nesse instante, o estado do Ceará não tinha leitos de UTI no interior, a não ser Iguatu, Juazeiro e Sobral. Agora, vários municípios, nós avançamos, como avançamos aí com 20 leitos, que ainda é pouco, mas nós vamos trabalhar para trazer mais. Sim. Mais 15 agora, nessa abertura inicial, mas nós vamos para no mínimo 100, para poder realmente ter um atendimento de qualidade, com médicos especializados, com enfermeiras, profissionais da saúde, auxiliares de enfermagem, enfim, desde o marqueiro até o médico. Essa é a preocupação que nós temos de dar, portanto, esse atendimento de qualidade. Secretário. Soube também que aqui alguns estiveram comigo, não só dos vereadores, presidente de câmaras, mas vários prefeitos, vice-prefeitos, também estiveram discutindo comigo essa possibilidade. Por isso que eu resolvi via público nesse instante para poder dar a informação um pouco mais detalhada do que realmente estamos fazendo e além de outras ações que o governo do estado vem fazendo para minimizar os problemas. O estado está fazendo um tratamento para os humoristas, para quem trabalha com eventos, aqueles profissionais que carregam o som, os próprios cantores, músicos. Então, todos também estão sendo tratados com duas parcelas de R$500 cada um. Nós, as micro e pequenas empresas desse ramo estão com o IPVA diferido, não está precisando ser pago o IPVA. Então, tem muitas ações que o governo do estado está fazendo nesse exato momento. Por pressão... Alô? Oi, estou te ouvindo, Ok, desculpa, chato. Nós estamos pressionando o governo federal para alocar mais dinheiro para o PRONAMP, porque os 10 bilhões iniciais, muitos microempresários chegavam no banco e o gerente dizia que não tinha dinheiro. Nós estamos alocando mais 5 bilhões de reais com B de bola e já estamos trabalhando por mais 5, para ver se esse dinheiro chega na ponta lá do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco, para que as microempresas e as empresas de pequeno porte possam ter, portanto, acesso ao crédito e depois ter um financiamento, se eu não me engano, com 8 meses de carência. Muito bem. Então, são várias ações que, como deputado e como secretário de Estado, tenho tido a oportunidade de contribuir para minimizar esse efeito tão perverso que essa Covid-19 fez no mundo inteiro e fez aqui no Brasil, aqui um pouco mais agravada pela posição do governo federal, que dizia que se tomasse vacina ia virar jacaré. Ô secretário, nós vamos, eu tenho aqui, vou trazer numa sequência, né, algumas perguntas e o senhor vai tomando nota aí, áudios rapidamente de lideranças que querem mandar um abraço para o senhor, né, eu teria até algumas perguntas, mas vou deixar as pessoas, as lideranças fazerem, mandar o seu abraço. Nós temos aqui a própria Karine Aquino, depois eu tenho o representando o prefeito Neto Estevão, o doutor Aleixo, o Evaristo, são áudios rápidos. E, na sequência, a gente vai continuando. Me traz a Karine. Karine, fique à vontade conversando com o secretário de Planejamento e Gestão, Mauro Filho. Olá, meu deputado, meu amigo, Mauro Filho. É sempre um prazer enorme falar com o senhor. E uma honra muito grande para nós, aqui na nossa TV Educadora. Eu quero que o senhor saiba que as portas da nossa rádio, da nossa TV, da nossa casa, das nossas vidas, estão sempre de portas abertas para o senhor, tá certo? E eu admiro muito o senhor como político, como pessoa. Eu sempre digo isso pro senhor, né? Que o senhor não fica só como deputado. O senhor vai muito além. Pela sua capacidade e por tudo que o senhor faz pelo nosso Ceará. Meu deputado, um beijo bem grande para o senhor. Se sinta em casa, certo? E apareça sempre. Um beijo. Um abraço, Karine. Agradeço tanto essa oportunidade de lhe ver, de lhe ouvir. Você sempre me estimulou muito na minha atuação como parlamentar. Eu sou muito grato a você, porque sempre acreditou nessa minha luta que eu venho empreendendo pelo Ceará e pelo Brasil. Portanto, também fico muito agradecido pelo espaço que me abre nesse instante. Sim. E tenho a certeza mais absoluta possível que a nossa parceria está cada vez mais sólida, mais próxima, mais produtiva. Por isso te agradeço de coração, lá do meu interior. O meu muito obrigado por esse estímulo que eu acabo de ouvir aqui nas suas palavras. Muito bem. Nós vamos aqui mandar, olha, nós temos aqui de Jaguaribara o prefeito Juju e o prefeito Zé Filho. Vão já conversar, mas eu tenho nesse momento também o doutor Aleixo e o Neto Estevão tá mandando um abraço para o senhor. Quero, Neto Estevão, prefeito de Pereiro, né, que tem feito... Pereiro! Tem feito uma das maiores administrações do Vale do Jaguaribe, reconhecidamente, destacadamente. Ele diz o seguinte, quero levar o meu abraço ao grande deputado Mauro Filho, dizer que Pereiro é muito grato por todo o trabalho, por essa parceria, que já dura quase três décadas. Meu querido, traz o vídeo do doutor... Deixa eu mandar um abraço, Richardson. Tanto para o Alex, quanto para o prefeito Neto. Vamos. Porque deixa eu trazer o doutor Aleixo, deputado. Deixa eu trazer só o doutor Aleixo, o senhor engloba toda Pereiro. Doutor Aleixo, que representa também o município. Doutor Aleixo, fique à vontade, converse com o deputado, com o secretário também. Bom dia, Richardson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, da TV Educadora. Quero aqui levar o nosso abraço a esse grande deputado federal, Mauro Filho, dizer do nosso apreço, da nossa admiração que temos por seu trabalho, por seu jeito de ser, pelo trato que tem com o seu povo, em especial com o povo do Vale do Jaguaribe, e me refiro em especial com o povo de Pereiro. Quero aqui levar um abraço para o prefeito Neto Estevam, que manda um abraço e agradece por tudo que esse jovem deputado, ele gosta de ser chamado assim, faz por nossa terra. Richardson, Mauro Filho, há mais de 25 anos, digamos assim, que o povo de Pereiro retribui nas urnas, abraça todas as eleições, tudo que ele tem feito pelo povo de Pereira. Pereira hoje é uma cidade, possui o sexto IDH do Ceará, do estado do Ceará, possui algumas empresas, mas também possui uma infraestrutura que Mauro Filho contribuiu muito para o desenvolvimento dessa terra. Portanto, o meu abraço, que Deus abençoe, e a nossa vontade de sempre, de um dia ver este homem, com a sua capacidade, sua inteligência, governador desse estado. Um abraço e tudo de bom. Pronto. Olha, Richardson. Vai. Essas palavras aí do Alex, que se somam a desse companheiro e amigo irmão que é o prefeito Neto Estevam. Eu comecei minha vida Eu não vou dizer quantos anos, Alex, senão você, e Richard, senão o povo vai pensar que eu já tô mais passado, vamos dizer assim, né? Mas eu comecei minha vida realmente muito cedo, comecei nessa região do Jaguaribe, em especial no Pereiro, Jaguaribe, Hereré, Iracema e Jaguaribara. Quero mandar um abraço, portanto, ao prefeito Juju, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Ele que sempre me acolheu também com muita efusividade. Mas lá no Pereiro, realmente, há uma transformação de gestão. Há toda uma infraestrutura remontada, vamos dizer assim. Tanto na estrada, a nova estrada que liga Pereira a São Miguel, que a gente acaba de fazer. Vai para a educação. Prefeito Neto Estevam fez uma escola extraordinária. Aí eu fui obrigado a fazer... O Estado entrou com todo o mobiliário daquela escola. Toda uma infraestrutura de asfalto também pela cidade. Na saúde agora, ele, além da ampliação do atendimento do hospital... Ele já está imaginando a construção do novo hospital lá no município. Estou dialogando com ele, enfim. Portanto, Alexo e a você e ao prefeito Neto, a certeza também que nós vamos continuar muitos anos juntos. Eu sou muito parceiro, estimulado por todos vocês. Sou grato ao povo de Pereira pela... Aliás, lá nesses municípios, viu, Richardson? Não tem esse negócio de situação, de oposição. Sim. Eu entro em qualquer casa, isso é muito eu bom. Entro em qualquer comércio, porque o meu trabalho sempre foi fazer o município crescer, o Ceará crescer, e eu, portanto, sempre estou acima dessas questões aí de disputas mais acirradas, que a gente encontra aqui e acolá, mas eu, o meu pai, Mauro Benevides, que foi vereador a presidente da República, mesmo que temporariamente, já que como senador, presidente do Senado, ele assumiu a presidência da República, mas ele foi um homem realmente de um passado muito correto, de uma reputação sem manchas, e eu tenho a responsabilidade, sim, de carregar o seu nome, Mauro Benevides Filho, e isso muito me honra também poder fazer essa construção nesses municípios todos, no Hereré, na Iracema e vindo de lá para cá, descendo. Agora subindo do Icó, viu, Richardson? Coisa sou boa. Sou deputado federal votado também lá no município do Icó. E aí me expandindo, já fiz isso, já estava em Russas e em Limoeiro, me expandi para Morada Nova. Muito obrigado, Morada Nova, por todos. É Bicuitinga, ali vizinho a Morada Nova. Banabuiú, vizinho também a Morada Nova. Sim. Aliás, se eu fosse falar em todos os municípios, não saía aqui hoje, viu, Richard? E é nessa deixa que o senhor me dá que eu vou fazer a pergunta tão aguardada, secretário e deputado, onde o Adelmo falou, o doutor Aleixo falou, o Bessa falou, todos que participaram falaram, né? Nós temos aqui o Evaristo também, e a pergunta que eu... O Evaristo, o vice-prefeito de Iracema? Vamos ouvir o Evaristo e depois eu faço a pergunta ao senhor. Evaristo, fique à vontade, representando o prefeito Celso e toda a Iracema para conversar com o deputado. Pode colocar. Bom boa tarde, Evaristo. Bom dia a todos os ouvintes da Educadora, através do Richard Leitão. Quero parabenizar o nosso futuro governador Mauro Filho, um grande lutador, um grande deputado que tem nos ajudado a abrir... a lutar para que nós consigamos abrir esse Hospital Regional de Limoeiro do Norte. Então eu, como vice-prefeito, nosso prefeito Celso, queria aqui dar todo um apoio ao nosso futuro governador Mauro Filho, agradecer pelo apoio que tem nos dado em Iracema como recurso para a saúde, recurso para calçamento e nos demais. Um deputado que tem ajudado muito o Vale do Jaguaribe, como deputado e como secretário, e será um grande governador. Muito obrigado, meu amigo. Meu grande amigo, deputado Mauro Filho, a você, Richard, um abraço e a todos do seu programa. Um abraço bem forte e eu vou logo fazendo a pergunta. Olha, Richard. Sim. Rapaz, você está querendo mexer com o meu coração, né, Richard? Porque o Evaristo, eu comecei, como eu disse, a minha vida ali na região, e aí eu candidato a deputado, ele candidato a vereador durante tantos mandatos, e galgou com o seu trabalho. Agora, a parceria de chapa na prefeitura, hoje vice-prefeito do município de Iracema, Eu preciso mandar um abraço especial. E o Celso está mandando um abraço também para o senhor. O Celso, o prefeito, está mandando um abraço. Prefeito, mandar o meu abraço assim, fraterno, porque ele realmente soube galgar esse espaço ao longo dos anos, juntamente com o prefeito Celso, né, o próprio ex-prefeito Zé Juarez, enfim, dizer que eu estou, quero dizer, Evaristo, estou aqui na luta, estou trabalhando, vamos construir esse novo Ceará, que eu quero realmente, que eu me proponho a fazer, mas política agora, vamos vencer a Covid, para não deixar que a política ela tome conta dessas ações da Covid. Nós vamos fazer todas que forem necessárias. Vou repetir, todas que forem necessárias para poder, inclusive, a abertura definitiva integral do hospital regional, aí da região do Vale, para que a população do Vale do Jaguaribe saiba a importância e a relevância que nós damos para o atendimento de saúde aí no Vale do Jaguaribe e em todo o estado do Ceará. Muito bem. A pergunta que eu vou fazer, eu sei que o senhor está querendo almoçar, eu também, mas nós vamos segurar mais um pouquinho porque as pessoas estão participando. Olha, doutor Mauro Filho, o senhor é um homem que tem servido o estado do Ceará, desde a sua história familiar, das raízes políticas, como bem colocou o seu pai. E o senhor tem se sacrificado muitas vezes em cargos, né, até mesmo para contribuir para o estado do Ceará. O senhor abre mão, às vezes, das suas vontades, né, de ocupar alguns outros cargos para dizer, eu quero contribuir para o estado do Ceará. E tem se sacrificado. E hoje tem um pedido no estado do Ceará de lideranças, o senhor pode ver aqui no Vale, para que o Mauro Filho venha a ser um nome escolhido para governar o estado do Ceará nessa conjuntura que hoje tem o governador Camilo Santana. Alguns até dizem, se o Mauro Filho não for o nome escolhido, seria até uma ingratidão com o Mauro e com o estado do Ceará pela grandiosa contribuição na parte da gestão econômica que tem dado ao nosso estado. Como é que está essa articulação? Como é que está o nome do senhor? Aí eu vou ampliar. Será que o grupo, liderados pelo Cid, pelo Ciro Gomes, não vão ter essa gratidão, senhor? Como é que está essa realidade diante de tanto pedido? Você fez a pergunta e já foi adiantando a resposta. Eu faço parte de um grupo que mudou o estado do Ceará. Hoje tem à frente o governador Camilo, o senador Cid Gomes, o próprio nosso líder maior, que é o ex-governador, o ex-ministro Ciro Gomes. Nós temos a vice-governadora Isolda Sela, que é uma pessoa que trabalha muito na área da educação, que é a área que eu sou professor, com muito orgulho. Acho que qualquer transformação passa pelo processo educacional. Agora, a sistemática do nosso grupo, Richardson, é fazer a escolha de candidatos mais próximas do processo, com as regras da eleição já previamente definidas. Nós temos vários nomes dentro dessa disputa. Nós temos da própria vice-governadora, do ex-prefeito Roberto Cláudio, e o meu nome próprio também, para poder ser avaliado, para poder, quem sabe, um dia poder governar esse estado. Portanto, eu tô com muita tranquilidade, estou trabalhando mais. Eu me licenciei agora da Câmara dos Deputados, a convite do governador Camilo Santana, exatamente para poder fazer esse controle ainda maior da despesa. Já que eu passei 12 anos aumentando a receita, agora estou controlando a despesa. Lembre que ano passado, Eu fiquei logo em 2019, digo melhor, o governador pediu para vir, eu passei 3 meses ajustando essas contas, e agora de novo estou passando esses meses para poder ajudar o governador a manter o estado sólido fiscalmente, ter realmente ações para fazer em todo o estado. Ele adora o esporte, eu também. Nós vamos agora sair fazendo uma rodada em todos os municípios, de mais uma areninha, É importante que a população do Jaguaribe tenha conhecimento disso. Nós temos dinheiro, recursos para fazer areninha em todos os municípios do estado do Ceará, de ampliar, portanto, o atendimento de saúde. Nós vamos, inclusive, temos municípios que ainda não foram contemplados integralmente com o programa Sinalize, que é aquele programa de pavimentação asfáltica. E a gente, agora no segundo semestre, o governador tem a previsão de iniciar. Então, eu preparei com a minha equipe, com a liderança do governador, o estado do Ceará exatamente para ser capaz de atender essas demandas. E é por isso que hoje eu venho realmente discutir tantas ações aqui com vocês, para poder dar tranquilidade à população de que o estado tem muito ainda por fazer. Muitas ações estão já previstas. A abertura integral do hospital é uma delas. Além do problema dos equipamentos, o mobiliário em si, ele já está praticamente todo comprado. Mas, obviamente, que funciona, o hospital não funciona sem equipamentos. E é por isso que a gente vai abrir. Você que está entrando agora, meu caro comerciante, minha cara juventude, que meus caros, minhas lideranças políticas, associações comunitárias, que estão aí na expectativa dessa abertura, vamos iniciar ali no primeiro andar, essa abertura somente para atendimento de Covid, mas vamos, logo em seguida, os equipamentos chegando, a gente vai concluir integralmente o hospital para a finalidade para a qual ele foi construído. Muito. Eu sei que tem muitas críticas, como é que pode um hospital fechado? Sim. Por isso que as pessoas não entendem que o hospital, que uma UTI, por exemplo, ela tem que ter monitor, tem que ter respirador. Está faltando até, sabe o quê? Aquelas drogas para manter o paciente sedado na UTI, faltando no Brasil. Teve gente morrendo porque faltava esses sedativos que são específicos para as UTIs. Então, nós estamos nos munindo. O secretário Cabeto está preocupado com isso, o doutor Ivan, enfim, toda a equipe. E é uma cobrança diária do governador e minha, para que, portanto, a gente possa, ainda nesse ano, a gente finalmente devolva à população do Jaguaribe esse grande sonho de ter, que é de ter, um hospital que atenda a média e a alta complexidade do atendimento médico aqui no estado do Ceará. Muito bem. Nós estamos na reta final da nossa entrevista e tenho perguntas, duas perguntas aqui. Vamos nós, Richard. Vamos, o senhor já está... Vamos nós. Olha, deputado, hoje no estado do Ceará nós temos nomes, né, que são cogitados em nível nacional. O do próprio governador Camilo Santana, que já foi se falado para presidente, já foi se falado para vice-presidente ao lado do Lula, já se falou até para o Senado. Ciro Gomes é o nome do PDT, o senhor pode até falar, para a presidência da República. Agora, como é que vai ser contornada essa situação PDT e PT no estado do Ceará, onde o PDT pode vir a ter o Ciro Gomes e o PT pode vir a ter Lula? Vão marchar todo esse grupo unido no estado do Ceará, podem marchar por caminhos opostos em nível nacional? Isso pode prejudicar o estado do Ceará? Qual é a visão do senhor e qual é que se comenta nos bastidores? Bom, primeiro, dizer que o governador Camilo, ele tem todo o direito, né, até pela projeção que tem hoje, de um governo extraordinário que vem fazendo, né? A população cearense sabe do seu esforço e manter o Ceará realmente comprometido com o desenvolvimento, atendendo aquelas pessoas que mais sofrem, fazendo as obras, tantas obras nos municípios. Ele também acredita e faz parte desse modelo que tem o governador Cid, que tem o presidente Ciro. Então, ele tem sido realmente uma ponte muito importante entre as duas agremiações partidárias. Então, ele realmente exerce hoje um papel muito importante para poder essas forças aqui no estado do Ceará, repito, se manterem unidas para poder fazer um Ceará e um Brasil melhor. O Ciro hoje é o quadro mais preparado do Brasil. Ele conhece, ele viajou de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, e, portanto, conhece todas as dificuldades brasileiras, todas as desigualdades que o país tem. Não pode uma pessoa ganhar um salário e pagar imposto de renda e um rico receber dividendos e não pagar nada de imposto de renda. A gente compra um carro e tem que pagar o IPVA. Um rico compra um avião e não paga IPVA. Isso é um absurdo. Então, são essas modificações que eu tenho trabalhado também na Câmara para modificar. E ele é que tem coragem de fazer essas mudanças. Se eu disser, eu vou dizer agora, vocês, tanto internautas, não vão acreditar. Mas o governo federal mantém hoje a isenção do PIS e o COFINS, que são dois impostos federais. Hoje, o queijo suíço, que é um produto que o rico toma com vinho, paga zero de PIS e COFINS. Como é que pode isso? O salmão também paga zero de PIS e COFINS. Não sou contra que a pessoa coma o salmão, não. Não tenho nenhum problema, não. Mas não pode o rico não estar pagando, enquanto o pobre está pagando. Comprar um filé mignon, que hoje, pelo menos aqui em Fortaleza, você... Richard, você sabe quanto é que está um quilo de filé mignon? Me diz, deputado. Me diz, secretário, por mas favor. Eu fui atrás. Já está R$68. Isso é um produto que não pode ter isenção de PIS e COFINS. Então, ou você muda a estrutura tributária brasileira, cobrando mais dos ricos. Aí, o imposto sobre propriedade, por exemplo, eu não estou falando da classe média e do pequeno empresário, não. Eu estou falando de proprietários que têm 15 milhões, 20 milhões de reais. Ou seja, eu estou falando do rico, rico. E é lá nessa classe, porque o brasileiro já está cansado no lombo de ter imposto. Então, temos que diminuir o imposto no menos favorecido e aumentar o imposto, quem é muito rico. E é por isso, portanto, que essa condução na política, o estado do Ceará hoje dá exemplo nacional, tanto de Camilo quanto de Ciro. Hoje, esse grupo tem no senador Cid Gomes a construção do processo político aqui no estado do Ceará. E a gente espera, portanto, que essa unidade... Olha o que eu vou dizer agora. Que essa unidade seja preservada para o bem do Ceará, para o bem do Brasil. E é por isso que eu estou animado que essa unidade venha, na realidade, a criar o alicerce para que o candidato a governador ou a governadora que venha sair desse projeto, ele saia realmente com a estrutura toda unida, de lideranças que realmente pensam no crescimento do Ceará, fazendo o Ceará muito mais justo e muito mais desenvolvido. Muito bem. Secretário, tem uma pergunta de vários internautas e de ouvintes e também de telespectadores dizendo o seguinte: o secretário tinha falado em outra oportunidade sobre estava faltando documentação para realizar a convocação dos aprovados no concurso da EMATES 2018. Os documentos foram entregues. Quando tem novidades? O senhor tem alguma novidade? Eu acabei de explicar, mas vou explicar de novo. Sim. O senhor... vamos lá. A Lei Complementar 173, ela disse que você só pode fazer concurso ou chamar concursados se tiver vacância. O que é vacância? São vagas criadas no passado, foram ocupadas, e depois, por alguma razão, desocupada. Ou porque se aposentou, que faleceu, pediu para sair, o que quer que seja. Então, quando a CEPLAG devolveu o processo para a Emates, a Emates passou esse tempo catalogando as vacâncias. Porque na Emates tem um problema. Muitas pessoas que se aposentam não perdem e continuam trabalhando. E sim, é porque na legislação da CLT passada, ele podia continuar trabalhando mesmo aposentado. Hoje não pode. Hoje não pode. Então, mas a informação que eu tenho é que a Emates teria entregue na CEPLAG, depois dessas semanas. Teria entregue ontem à noite, ou vai entregar segunda de manhã, o catalogar dessas vacâncias que eles conseguiram encontrar. E aí a CEPLAG vai examinar correndo para que a gente possa definitivamente, o governador Camilo possa chamar todos aqueles que foram aprovados no concurso da Emates. Pra gente... Ficou claro aí, Ricardo? Ficou claro. E para a gente fechar, eu estou aqui recebendo várias... Não vai dar tempo para a gente conversar. O deputado tem seus compromissos, tem várias perguntas, várias pessoas mandando um abraço também. Olha, quem está mandando um abraço é o... Nós temos aqui o doutor Ederson Castro Pimpão, secretário de Atividades Econômicas, o vereador Valdemir Bessa, Valdir do Suburbão, né, o Chico Baltazar, Jailton Batista, que votou também, votaram no senhor Limoeiro, o Heraldo Holanda, presidente da Câmara Municipal, está mandando um abraço e agradecendo. E o doutor José Maria Lucena está mandando um abraço bem forte para o senhor, juntamente com a sua filha Juliana Lucena. Aí tem uma, tem perguntas aqui que foram mandadas, eu vou resumir, que foram enviadas, eu vou resumir. Estão perguntando, diante de todo esse cenário, onde o senhor foi muito bem votado em Limoeiro, na região, e hoje tem o nome da Juliana Lucena sendo postulada para uma possível candidatura a deputada estadual. Estão me perguntando, não são, são outras, estão me perguntando, doutor Mauro Filho, a sua, manda o seu abraço e, naturalmente, a sua avaliação sobre a Juliana representar o Vale do Jaguaribe como candidata a deputada estadual. Bom, perfeitamente. Minha primeira palavra, eu preciso abraçar esse extraordinário homem público que chama-se Zé Maria Lucena. Ele demonstrou que é possível, sim, fazer gestão, sem estar com confusão, sem estar com essa história de não ter o trato sério da coisa pública. Ele tem mostrado ao Brasil que é possível, sim, você ser homem público e ter seriedade simultaneamente. Portanto, o meu abraço cordial, fraterno, amigo, doutor Zé Maria, pela parceria que estabelecemos já há um tempo, venham preservando para o bem de Limoeiro, para o bem da região do Jaguaribe, e eu lhe agradeço também essa convivência tão, tão extraordinária. E abraçar minha amiga Juliana. Aliás, mandei um vídeo lá no aniversário dela, parabenizando recentemente, dizer que a política cearense brasileira está precisando de duas coisas. E ela reúne as duas. Primeiro, precisamos aumentar a participação da mulher na política brasileira. E ela, portanto, já entra nesse nicho extremamente importante. E segundo, precisamos fazer que a juventude, as novas ideias, possam ter espaço na política cearense. Então, ela incorpora essas duas mães, ela preenche esses dois requisitos para poder realmente fazer uma postulação para o que quer que seja no processo eleitoral cearense brasileiro. Muito bem. Portanto, fica aqui o meu abraço. Eu quero agradecer por tanta grande audiência, mandar mais uma vez um abraço ao Adelmo, enfim, e dizer que estou à disposição. Eu ainda tenho muitas informações para prestar. Nós vamos ter que fazer um outro debate aqui daqui a uns 15 dias, mais ou menos. Vai ser um prazer. Três semanas, para poder deixar o povo da região, vamos dizer assim, tendo ciência de todas essas informações. Mandar um abraço para o meu companheiro e amigo Jailson, Jailton Batista. Meu amigo aí, Jailton aí, rapaz, que gosta desse negócio de rádio, mas gosta de posto também, posto combustível, viu, Jailson? É verdade. Mandar um abraço para o Igor, enfim, todas as pessoas que realmente sabem e acompanham o meu trabalho efetivamente. Estou muito feliz, deputado, por essa oportunidade. Eu estou já fazendo convite para outra oportunidade. O espaço está aberto. O Adel Macarini já deixou o espaço aberto. Eu tenho dito que conversar com o senhor não é uma entrevista, é mais do que uma entrevista, é mais do que um bate-papo, é mais do que um debate, mas é uma aula. Quando o senhor fala sobre sua experiência, sobre o estado do Ceará. E eu deixo sempre o espaço aberto. Muito obrigado, Vale. E o estado do Ceará está torcendo para Mauro Filho numa candidatura ao governo do estado. Tomara que isso se concretize. É o desejo de muito do Vale do Jaguaribe. Sucesso, que Deus abençoe. Muito obrigado, Mauro Filho. Um abraço a você, Richardson. Um abraço a todo o povo da região do Jaguaribana. Eu sou muito grato de coração à confiança que sempre me depositaram. Eu recebo isso com muita humildade. Eu sei exatamente o papel que devo exercer para fazer o Limoeiro, a região como um todo, crescer e se desenvolver. Portanto, meu muito obrigado, o meu abraço mais uma vez do fundo do meu coração, e a gente vai continuar esse bate-papo aí ainda no mês de maio. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço bem forte, doutor Mauro Filho, secretário de Planejamento e Gestão, deputado federal. Eu tinha outras perguntas também, recebi perguntas de vários setores aqui do Vale do Jaguaribe, mas o nosso tempo ele se esgotou e o deputado tem também os seus compromissos, o secretário. Não é fácil conseguir uma agenda para uma entrevista tão importante como essa. Tem pessoas também que têm um posicionamento contrário, que discordam, é natural, ele mesmo disse, é natural as críticas, é natural esse processo. O objetivo dessa entrevista foi falar justamente ao Vale do Jaguaribe sobre os avanços e os investimentos do governo do estado, como também sobre o funcionamento do Hospital Vale do Jaguaribe, uma coisa segura que o doutor Mauro Filho deixou, que vai funcionar e depois vai ser inaugurado, vai ser ampliado. Já foi ampliado porque eram 10 leitos de UTI, passaram para 15 e são 30 de enfermarias. Olha, eu quero muito agradecer também a vocês que participaram. Infelizmente, pessoal, são centenas de comentários que não foi possível. Nós estamos aqui circulando na página, nós estamos com duas páginas que tem aqui, né, mais de 100 mil seguidores, o YouTube, a TV Educadora, canal 182, o Rádiosnet, o aplicativo. Então, não dá para a gente ouvir todos os questionamentos do Zap, todos os parabéns e agradecimentos do telefone. Nós não colocamos telefonemas no ar, eu peço a compreensão, porque não dava tempo. E os internautas, não foi possível acompanhar todos. Mandar um abraço, Zé Filho, muito obrigado pela sua participação, vice-prefeito trabalhador de Jaguaribara, que na próxima semana vai estar aqui. E nós vamos entrevistar, em outra oportunidade, o Mauro Filho. Nós temos o doutor Júnior Biapina, eu já o aviso sobre o doutor Júnior Biapina, e nós temos aqui várias pessoas que pensam em alguns momentos contrários. Eu tenho pensamentos contrários a alguns posicionamentos do governo do estado ou do governo federal também. No entanto, eu tenho dito, e eu acho que vocês concordam, que o momento não é de politização. 2022 vai chegar. O momento é de salvação. O momento é, você pode combater o que você pensa de errado e defender suas convicções. Está muito polarizado ideologicamente, politicamente ideológico no Brasil. No entanto, a gente tem que ver um conjunto. Você viu como a união faz a diferença? Os vereadores e presidentes de câmaras municipais se uniram. Heraldo, Marquinhos da Ana, Caio, Samuel, muitos vice-prefeitos, prefeitos, deputados federais, recentemente o Antônio Granja falando, deputados estaduais, isso é muito importante, essa união, essa visão realmente de um trabalho unidos que fortalecem para atingir os objetivos. É assim que eu penso, é dessa forma que eu penso. E as discordâncias, é respeitar. Os contrapontos é respeitar, as divergências também. Dr. Juni Biapina, eu quero agradecer muito ao Dr. Juni Biapina, à equipe da gestão municipal de Limoeiro, eu quero fazer esse agradecimento. Agradecer ao Dr. Juni Biapina, a toda a equipe da saúde da gestão, porque o Dr. Juni Biapina tinha, juntamente com o Robson Rafael, uma entrevista hoje para falar sobre a vacinação. E, infelizmente, devido ao atraso da entrevista com o Mauro Filho, o atraso, né, ele com os compromissos, e, naturalmente, nós tivemos um pequeno problema técnico e não foi possível. E eu conversei com o Dr. Juni, que vieram para cá, e ele, segunda-feira, vai estar aqui, 1 da tarde, conversando com a gente. Segunda-feira, 1 da tarde, falando sobre toda a campanha de vacinação. Então, pessoal, muito obrigado pela compreensão. João Paulo, que faz parte da assessoria de comunicação, mas nós não podíamos realmente deixar passar essa oportunidade, né? Não podíamos jamais deixar passar essa oportunidade. Então, estamos indo embora. Segunda-feira, o Dr. Júnior vai estar aqui falando sobre a vacinação, sobre a campanha. Agradeço a quem estava aguardando, a todos que perguntaram, que participaram, muito obrigado. Na próxima semana, nós temos entrevistas também de Jaguaribara, de Jaguaretama, de Tabuleiro, Quixeré, Limoeiro, Morada Nova, todo o Vale do Jaguaribe, você sabe que se encontra aqui, Alto Santo, São João, na Rádio e TV Educadora. Que Deus venha nos abençoar, a nos iluminar, a nos proteger. O final de semana está chegando e que a gente tenha realmente o desejo, acima de tudo, de vivenciar a fé, de vivenciar o amor, né, de vivenciar as boas novas que Deus sempre tem apresentado. E eu quero finalizar com uma frase. O pior, ou as dificuldades, ou as adversidades, ou a dor, ou o sofrimento pode estar até acontecendo. Mas se você confiar através da sua fé e tiver a esperança em Deus, mesmo diante das adversidades, ele pode produzir o melhor na sua vida. É pela fé, é pela esperança, é pelo entendimento de que tem coisas que a gente não pode fazer, tem milagres que não vão acontecer. Tem situações que você não pode resolver e tem desejos que não vão acontecer. Mas a Bíblia diz que do coração do homem vêm os planos, mas a resposta vem de Deus. A Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos de Deus são maiores para todos nós. Tem horas que não dá para entender o que está acontecendo. Tem horas que a dor de se perder algo, alguém, de se não conquistar algo, é tão grande. A dor do luto, por exemplo, é tão grande que às vezes você não consegue imaginar. O desespero toma conta de muitas pessoas que estão depressivas ou ansiosas, com medo ou em pânico. E tem pessoas que se desesperam quando se perde alguém, ou quando se perde algo, ou quando não se acontece algo que tanto você queria, da forma que tanto você desejava. E eu faço as palavras que o próprio Deus, através da Bíblia Sagrada, disse: do seu coração vem os planos, mas a resposta vem de Deus, vem dele. Porque os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus não são os nossos, são diferentes. Mas ele diz: mas os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos, ou seja, maiores e melhores. Nesse momento de tristeza, de dor que muitas vezes toma conta do nosso coração, principalmente nessa pandemia, diante de tanta notícia sofrida, trágica, a única alternativa é a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque por mais que você busque entender, não vai entender na sua condição humana. Por mais que você escute alguém que te ama falar para te confortar,